Thank you. 2224, passando e transfere, meu. Cordial, boa noite. Palete 2224, livre ponto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, Paulo 02, livre direita, taxa via Alfa Kilo 4 3, posição 1 Romeu, mantenha uma escuta. Alfa Kilo 4 3, eu confirmo a posição? 1 Romeu. 1 Romeu. 2228. Bom dia, centro da Praça, página 3, atravessando o Itaú Cacu. 2228, Vitória da Conquista, autorizado 180. Decola 10 com primeira curva direita na saída Arbor Elefa. Eu fui correção após Elefa, autor e conforme rota prevista no plano de voo. Transponde 5077, controle 119.35. Beleza, 10, recorda 10, direita, Arbor Elefa, e o filar, transponde 5077, controle 119.35. 2228, cotejamento correto, a ponte pronto para puxar aqui para lá. Machado, por favor, Ingra Serra. 2170, bom dia, autorizado, pouso, pista na zero, vento 160 graus, 04, nós. Pouso autorizado, 3170. Resumo 70, fala as 39, na minha escuta, libera a direita, segue em Alfa, Juliette, portão 2, parte 1. Alfa Juliette, portão 2, 3170. 228, para puxar o ensinamento 73. 2228, bom dia, autorizado, chama para táxi. Bom dia, chama para 2228. Confirmando que foi 2228, não cumpre o preço da receita da água, né? Entendido que não cumpre o perfil superior, compra o perfil de saída inferior, 2228, o mesmo será informado ao controle grato. 2228, né? Terceiro 2228 para o Tais, com 58 a bordo, 5h30 de autonomia, Fernando Salvador. 2228, atualizado táxi via parte 1, indo até o ponto de espera, no ponto de espera 118, decimal 95, ajuste na 0, na 2, mão 1. 02, Índia, ponto 385, boa noite. 3228, voo autorizado, alinhado, decolar, pista no zero, vento 190 graus, 04 nós. Nicola 2228.